Grava o seu retrato no silêncio do meu quarto. prova, e encher o milheiro. E eu até vou estudar para ser promovido. Talvez ela se um brinque fique tudo resolvido. Brinca comigo, Maria, brinca comigo. Brinca comigo que eu sou um rapaz solteiro. Brinca comigo, Maria, brinca comigo. Deixa-me ser o teu bombeiro. Brinca comigo, Maria, brinca comigo. Quero em teu corpo o meu fogo apagar. Era amor, não sei, era melhor, talvez.

gigante.

eles querem, que lhes fazem afinal. Onde estão milhões de crianças desaparecidas que já não voltam mais? Acordo de madrugada e outra vez com esperança. Leio o jornal e acendo a TV também, mas volto a ver os olhinhos daquela criança e o desespero maior de seu pai, sua mãe. Agarro as mãos dos meus filhos que em paz estão dormindo e rezo à Senhora para nunca ninguém nos levar. E quando imagino o desgosto que alguns estão sentindo, esta pergunta de novo me volta a matar. Onde estão os anjinhos inocentes deste mundo? Onde estão, se nos ouvem, que nos digam, por favor? Onde estão, e quem fez este pecado tão profundo aos olhos? God. Éramos só crianças, tu e eu, e só tínhamos olhos um para o outro. Parecia estar escrito no céu, íamos ter mais tarde um amor louco. Veio a adolescência e então o namoro de sonho começava. E nos primeiros beijos de paixão, nós juramos mão na mão, nada nos separava. Quando acabamos juntos o liceu, eu era um homem, tu uma mulher linda. O nosso amor tão puro mais cresceu, dava sinais de ser para toda a vida. Só que o destino destas coisas tem, eu por um tempo tive que partir. Tu não esperaste e arranjaste alguém, também com outra fiquei. E agora estamos assim, dois tristes corações, vivendo de lembranças, chorando que se foi o grande amor desde criança. Dois tristes corações, perdidos à deriva, na dor que mais nos dói, perder o amor para toda a vida. Hoje dávamos tudo para voltar os tempos de paixão que então vivemos. Mas cada um de nós tem o seu lar, e mesmo infelizes não podemos. E sendo assim só nos resta passar os nossos dias no lado infeliz, adormecer e acordar, a chorar e até o mundo acabar, continuarmos sempre assim, dois tristes corações, vivendo de lembranças, chorando que se foi o grande amor desde criança. Dois tristes corações, perdidos à deriva, na dor que mais nos dói, perder o amor para toda a vida. Dois tristes corações, vivendo de lembranças, chorando que se foi o grande amor. Mas mix é muita mistura. Se achas que tens talento para DJ ou simplesmente gostas deste género, não podes perder aos domingos, entre a 1 e as 2 da manhã, este programa cheio de batida. Mas Mix, da 1 às 2 da manhã no canal 2 da Antena Web. Espera daquilo que prometeste e nunca mais. também dizer-te que para segundas já não sirvo. Mas depois, nos lençóis, perco a coragem, já não digo. Estúpido, mas porquê é que não a deixas, meu estúpido? Não acabas meu martírio e a minha dor, e não ficas só comigo quanto antes. Estúpido, porquê é que voltas para ela, meu estúpido? E em vez disso não lhe contas o nosso amor e assumes que me queres de hoje em diante mais do que amante. Tantas vezes já pensei chamar-te tu, tantas vezes. Quando voltas, voltas para o lado dela ao sol nascer. E dizer-te que és um fraco mentiroso, e dizer-te estou à espera que me faças tua única mulher. E também dizer-te que tu não prestas, és fingido. Mas depois, na cama perco a coragem, já não digo. Estúpido, mas porquê é que não a deixas, meu estúpido? Não acabas meu martírio e a minha dor, e não ficas só comigo quanto antes. Estúpido, porquê é que voltas para ela, meu estúpido? Que em vez disso não lhe contas o nosso amor e assumes que me queres de hoje em diante mais do que amante. Estúpido, mas porquê é que não a deixas, meu estúpido? Não acabas meu martírio e minha dor, e não ficas só comigo quanto antes. Estúpido, porque é que voltas para ela, meu estúpido? E em vez disso não lhe contas o nosso amor e assumes que me queres de hoje em diante mais do que amante. Quem te defenda, quem te

sangue nos roseirões, bailam-se as bailas finais. Em danças animais, rodam passos imortais. Verei no tango da morte quem será o meu consorte. Nas noites tão iguais, bailam-se os bailes finais. Nas danças funerais, jogam-se amores desleais. Verei no tango da morte quem será o meu consorte. Espetáculo.

agarres quando a encontras. Deixa de brincar ou faz de conta. Conta-lhe a verdade desta vez. Quero que ela saiba finalmente. Posso vir de um mundo diferente, mas faço por ti o que ela nunca fez. Somos mais que amigos íntimos, namorados tu e eu. Então para de fingir, perde o medo de assumir. Eu sou tua e tu és meu. Somos mais que amigos. Para os crentes na religião cristã, a Rádio Antena Web oferece de segunda a sexta-feira Verdades que Libertam, um espaço radiofónico com a duração aproximada de 60 minutos que lhe faz companhia a partir das 11 da manhã. Verdades que Libertam, um espaço repleto de louvor, música e oração, de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, no canal 2 da Antena Web. os cavalos, violando todas as leis. Agora que eles passam ao assalto e fazem-no por qualquer preço. Agora, agora, agora, agora, tu és um cavalo de corrida. Ela, agora que a vida passa num flash, e o paraíso é além. Agora que o filme deste massacre é rotina sem ninguém. Agora que perdeste o juízo a jogar esta cartada, agora que galopas já ferido, procurando abrir passagem. Agora, agora, agora, agora, tu és um cavalo de corrida. Oh, oh.

sentir e não mentir, amar e querer ficar. Que pena é ver-te assim. Já sei saber de ti. Rasguei o teu perdão. Quis ser o que já fui. Eu não vou mais fugir. A viagem começou. Porque este amor é meu. E se eu vou saber que triste é viver. Que sim, ai, que amor. Já nem vou mais chorar. Gritar, ligar, voltar. A máquina parou. Deixou de tocar. Quero te pedir aos céus, a mim, a ti e a Deus, que eu quero é ser feliz. É de pedir aos céus. Este amor é teu. Eu já só vou amar. Que bom, não acabou. A máquina acordou. E a tua uma português vida. Jimmy Tito, Colin Sai, Jimmy Carreira. A real tune. So nice, so sweet. And I'm me.

Quantas vezes eu já te perdi e voltei a ter-te aqui, aqui a meu lado. Nem sei porque julgo sempre ser o fim. Até já me decidi, mas esqueço de tudo o que tenho para dar. És um vício, sei que tenho de parar. Como vou eu resistir a esse teu encantador chamar? lhe dignifica. É assim que nos explica o rifão que nunca falha. Eu não é que disto toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Eu não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não meter onde não é chamado. Digam lá se é assim ou não. Mas se voltasse agora a ser rapazote, acharia que o saiote é muitíssimo comprido. Eu não é bondosa humanidade, todos sabem que a bondade é que faz ganhar o céu. Mas a verdade nua sem salamaleque que tive de aprender é que ai de mim se não for eu. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é. Salve, salve, balão, salve.